Ora, sem mais delongas, vamos começar então definitivamente esta super edição King Size do Homem que Mordeu o Cão. Há pessoas que me encontram na rua, vêm ter comigo e dizem: ah, normal, que não sei o que, tal e coisa. E eu lamento dizê-lo, mas não percebo. Não percebo quando as pessoas me dizem isso, ah, tal e coisa. E portanto vou-me embora. Mas depois, há também aquelas pessoas que me dizem: o Homem que Mordeu o Cão devia ser não apenas de segunda a sexta, mas todos os dias, fins de semana incluídos. Perguntam a vocês o que é que eu digo a essas pessoas. O que é que tu dizes a essas pessoas? Não digo nada. Rapidamente dou-lhes um tiro e depois escondo o cadáver. Pode explicar, de certa forma, ao cheiro nauseabundo e suspeito que os meus vizinhos dizem que vem da minha casa. Tenho imensas vezes o cão do vizinho a raspar uma porta e um dia destes, bom, o cão te espanha a pau. Mas não pode ser, não, pode não ser. Pode facto, ser ou não, então? Pode ser simplesmente o cheiro dos meus pés. Depois, há também as pessoas que me dizem: porque é que cada edição do Homem que Mordeu o Cão não tem mais tempo? E é para essas pessoas que vamos levar a cabo então esta maratona. Durante as próximas 5 horas vamos desbravar o monopólio de 5... Um monopólio não, um monopólio. Eu sabia que era uma palavra acabada em pólio, mas é o espólio neste caso. O espólio de 5 anos de edições do Homem que Mordeu o Cão, que dá uma média de 1 ano por hora. Com o cuidado de lhe contar histórias que não estão no livro. Já bastou a da barata. Tendo em conta que vamos estar metidos neste estúdio a contar notícias bizarras tanto tempo seguido, é possível que no fim deste CD assista a esse momento histórico, que é toda esta equipa a claudicar. Que é uma palavra que eu gosto muito. Todos nós a cairmos para o lado, ficando este livro, no fundo, como um testamento de um grupo de pessoas que podem não estar mortas, mas que certamente deixarão de conseguir controlar o fluxo de baba e cujas conversas mais interessantes que conseguirão manter irão começar sempre pelas palavras: mãe, a bola. Ora, um ouvinte do Homem que Mordeu o Cão, que não disse o nome quando nos telefonou, possivelmente para não se comprometer, e faz ele bem, mas de facto ele telefonou a contar uma história verídica que se passou num ateliê de Lisboa. Eu gosto sempre de... Acho que é bonito começarmos o Homem que Mordeu o Cão com uma história que se passa em Portugal. Exato. Portugal também tem um grande monopólio, cá está, tem um grande espólio de notícias bizarras. Este ateliê já não existe, diz o nosso ouvinte, e não admira, depois do que se passou por lá. O que aconteceu foi que o dono do ateliê mandou fazer umas casas de banho luxuosas com os sanitários italianos pretos, mas com a água, e com o passar do tempo aquilo ficou baço. Pois. E é isto, a história é isto. Pronto, foi o homem que mordeu o cão, bom dia. Não, o dono do ateliê pediu à empregada da limpeza que arranjasse maneira de voltar a pôr aquilo a brilhar, e ela, super eficaz, decidiu barrar os sanitários com vaselina. Ora, o que é que acontece? Pouco depois, um cliente do ateliê entrava na casa de banho para fazer a sua necessidade e teve o azar de não baixar aquele tampo intermédio para a pessoa encaixar a sua parte de trás, e com a ajuda da vaselina o homem enfia pela sanitária dentro de tal maneira que não conseguia sair, nem sequer conseguia que a mão chegasse ao manípulo da porta, e restou-lhe gritar por socorro. E quando lá entraram pessoas para o salvar, deram de caras com o deprimente espetáculo de um homem a que pouco faltava para ir mesmo pelo cano abaixo, com as perninhas a abanar de desespero fora da sanita. Eu acho que a vaselina, esta história é porquê? Porque de facto eu sou fascinado pela vaselina. A vaselina é de facto uma das mais poderosas invenções da humanidade, e eu acho que chega mesmo a superar a própria roda. A vaselina. Eu acho, pois, que a vaselina chega a superar a própria roda. Sendo que a roda com vaselina anda muito mais depressa.